Bem-vindo a esse empolgante estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando Pedro se levantou em Pentecoste, ele disse: arrependam-se, sejam batizados nas águas e receberão o Espírito Santo. E também, essa promessa é para vocês, seus filhos e todos quantos Deus chamar. Que promessa? A promessa do Espírito Santo, porque pouco antes dele dizer isso, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então ele falou sobre um profeta há muitos anos atrás, chamado Joel, que profetizou que nos últimos dias, Deus iria derramar seu Espírito sobre toda a carne. Portanto, todos deveriam experimentar sonhos, visões, e por aí vai. Então, a promessa do Espírito Santo é para todos. Se existe uma questão na igreja muito mal compreendida sobre o batismo com o Espírito Santo. Por isso, nossas igrejas de hoje são tão diferentes do que lemos no livro de Atos. Portanto, eu acho que você vai amar esse ensino. Esse ensino vai provocá-lo e, ao mesmo tempo, libertá-lo e ajudá-lo a saber do que se trata. Ajudá-lo a ser batizado com o Espírito Santo, se você ainda não teve essa experiência, ou ajudá-lo a entender que você, que tem o Espírito, é chamado para sair e impor as mãos sobre outros para que também possam receber o Espírito Santo. Deus o abençoe com esse empolgante ensino que vai ajudá-lo a vir para a vida que lemos no livro de Atos. Bem-vindo a esse ensino. Esta é a lição 11 da Escola Pioneira. Hoje eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ouvimos sobre arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo e agora trataremos do batismo com o Espírito Santo. Estou muito ansioso para compartilhar essa mensagem com você. Estou empolgado com essa palavra porque eu creio que ela mudará a sua vida. Ela vai mudar a vida de tantas pessoas. Porque se tem uma área onde houve muitos ensinamentos errados e más compreensões nas igrejas hoje, é com relação ao batismo com o Espírito Santo. E por não termos entendido do que se trata, as igrejas hoje são tão diferentes da vida cristã normal que lemos no livro de Atos. Lembre-se, sempre temos que voltar e provar tudo pela palavra e pelo que lemos no livro de Atos, como os primeiros discípulos viviam. E lá você vê uma vida sobrenatural sendo guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era parte da igreja. Ele estava edificando-a, guiando pessoas. Então algo mudou, e é onde muitos de nós estamos edificados hoje. Existe muito medo quando se trata do Espírito Santo. É como, não, nós não queremos o Espírito Santo. Queremos apenas Jesus e Deus. Isso é muito interessante porque se você olhar quando Jesus veio à Terra, ele foi enviado por Deus para cá para fazer as pessoas se arrependerem para com Deus. Mas os religiosos que criam em Deus na época disseram, não, não, Jesus, não queremos você, queremos apenas Deus. E eles não receberam a Jesus. Agora, Jesus foi para o céu e enviou seu Espírito Santo aqui para a terra. E agora nós também temos religiosos que dizem, não, não, não. Espírito Santo, não queremos você, apenas Jesus e Deus. Não. O Espírito Santo está aqui para revelar Jesus. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele veio aqui à Terra enviado por Deus para nós. E não podemos dizer que queremos apenas Deus, ou que queremos apenas Deus ou Jesus. Não. Se quisermos ser verdadeiros crentes, precisamos nos arrepender para com Deus, precisamos ser batizados em Jesus Cristo, mas também precisamos receber e ser batizados com o Espírito Santo. Portanto, eu estou ansioso para falar sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Vou contar alguns testemunhos e trazer uma introdução aqui no começo. Então vou trazer um fundamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos olhar no livro de Atos, como eles faziam isso. Então trarei coisas práticas sobre como você é batizado com o Espírito Santo. Como batizar outras pessoas com o Espírito Santo. Também ensinarei sobre falar em línguas e como podemos usá-las. Porque quando falamos sobre falar em línguas, essa também é uma área onde tem havido muita má compreensão. Conheço muitos cristãos que pensam que falar em línguas é apenas falar, falar. Mas podemos usar o falar em línguas para receber revelação. Podemos usar para chegarmos mais perto de Deus, receber visões, profecias. Podemos usar para ser efetivos no reino de Deus. Eu posso contar um testemunho sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ter uma visão, falar em línguas. Aqui próximo, tem uma escola. Nessa escola, há alguns anos, eu estudei religião. Um dia, eu ia para a aula de religião. Mas naquele dia, havia uma sala e no intervalo do jantar eu convidei pessoas para a sala de aula para conversar sobre Deus. Antes de ir para lá, eu estava orando em casa, eu orava e falava em línguas. Eu usei aquilo para me aproximar de Deus e entender o que Deus estava dizendo. E quando eu falava em línguas, eu tive uma visão. Eu vi algo que eu fiz. Eu vi um homem na minha frente com um problema no ombro. Na minha sala de estar em casa, eu fiz algo assim, e falando em línguas. E a pessoa foi curada. Então eu vi alguém atrás de mim nesta visão. Eu me virei e coloquei meu dedo num dos ouvidos dela, depois removi meu dedo e esta pessoa foi curada. Essa foi minha visão. Então eu tive que me apressar e fui para a escola. Eu estava na sala de aula e compartilhava sobre Jesus. Veio cerca de 30 pessoas lá de dentro. Quando eu compartilhei sobre Jesus, perguntei depois se alguém estava doente. Havia um homem, ele disse, eu tenho problema no meu ombro. Eu disse, venha o quê? Ele ficou ao meu lado e quando eu coloquei minha mão sobre o seu ombro, uau, isso foi exatamente o que eu tinha visto 20 minutos antes em casa. E era o mesmo ombro, a mesma altura. Eu coloquei minha mão sobre o ombro e esse homem foi curado. Imediatamente após ele ser curado, eu ouvi alguém atrás de mim dizer, Deus também pode curar zunido nos ouvidos. Eu me virei e vi uma mulher sentada ali. Eu coloquei o dedo no ouvido exatamente como eu vira na visão há 20 minutos. Quando eu retirei o dedo, todos estavam quietos na sala. Todos olhavam para ela, que dizia, eu estou curada. E todos começaram a conversar novamente e eu falei mais acerca de Jesus. Então eu tive a visão, eu a experimentei e logo depois aconteceu. O que mais ocorreu foi. Depois disso, tive que correr para chegar a outra sala de aula, onde eu estava indo ouvir sobre religião. Eu estava com pressa e corri para lá. Eu senti a presença do Espírito Santo naquela reunião e quando eu estava correndo, quase senti como se estivesse correndo mais rápido que o Espírito Santo. Então ele se aproximou de novo. Não é algo simples de explicar, mas eu senti isso naquele dia. Não é que eu sinto isso todo dia, eu não me guio por sentimentos, mas eu senti isto aquele dia. Então algo interessante aconteceu porque quando eu cheguei para a aula, me sentei. Então eles estavam dizendo os nomes das pessoas que estavam ali. A professora estava em pé fazendo a chamada. Quando ela disse o meu nome, Torben. Sim. Quando ela disse o meu nome, algo aconteceu. Um homem se levantou e gritou. Pegou sua mochila, colocou sobre a cadeira e disse, não, eu não posso ficar nessa aula. E começou a arrumar sua mochila. Eu não posso ficar mais nessa aula porque eu ouvi um nome e eu não posso ficar nesta sala com este nome. Ele estava gritando e a professora disse, ei, ei, sente-se. O que há de errado? E ele gritou e ela começou a chorar. Foi tão estranho, ele dizia, eu não posso ficar nessa sala com esse nome. Ele pegou sua mochila, foi embora e nunca mais voltou. Ninguém sabe o que houve. Ele nunca mais voltou à escola. Meu amigo, que é cristão, quando viu aquilo, virou-se para mim e disse, Tom, isso era demônio. Sim. Era. Eu não orei ali porque eu estava muito chocado com o que aconteceu. Então, eu me lembrei de Atos capítulo 19, onde lemos que havia algumas pessoas que não conheciam a Deus e não eram cheios do Espírito Santo. Eles tentaram expulsar o demônio de alguém e o espírito maligno lhes respondeu. Um espírito maligno pode responder a alguém? Sim, eles podem. Ele respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Então o Espírito conhecia Jesus e havia ouvido falar sobre Paulo, mas não sobre aquelas pessoas mas aqui, quando meu nome foi chamado, o Espírito se manifestou porque naquele dia eu estava cheio do Espírito Santo, e aquele Espírito me conhecia. Quando eu compartilho um testemunho como este, muitos cristãos dirão, não, não, tenha cuidado, não, não, não temos que ir para o ocultismo. Mas isto não tem nada a ver com o ocultismo, tem a ver com Jesus. Que tem a ver com a Bíblia. Ser um discípulo de Jesus é viver uma vida espiritual sobrenatural. E há um monte de medo na igreja hoje. Um dos temores é que muitas das igrejas pensam que o Espírito Santo e o dom do Espírito têm a ver com Pentecostes, algo novo, algo que acontece há 100 anos. Mas isso não é algo novo. Sim, muitas coisas ficaram destruídas durante o predomínio das igrejas católica e luterana, mas sempre houve pessoas que viviam pelo Espírito Santo. Que andavam com Deus. Sempre. Eu tenho um livro dinamarquês aqui. Eu acho que não há versão em inglês. O título é 2000 anos com o Espírito Santo. O autor passa pela história da igreja. No ano 300, o que aconteceu? 400, 500, 600, todos os últimos 2000 anos. Ele mostra que nós temos hoje 2000 anos de história com o Espírito Santo. Sempre houve pessoas que têm falado em línguas, profetizado e sendo guiados pelo Espírito. Tem sido ao longo da história. Então, dizer que é tudo uma coisa pentecostal não é verdade. É uma coisa de Jesus, é o que lemos na Bíblia. Outra coisa é quando se trata de medo. Eu creio que o medo na igreja é porque há um monte de coisas acontecendo nela hoje. Umas coisas loucas acontecem. Eles fazem um monte de coisas espirituais e dizem que isto é pelo Espírito Santo. Mas eu não acredito que tudo é pelo Espírito Santo. Eu acredito que nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos tentar de tudo pela palavra de Deus. Eu tenho visto pessoas com experiências espirituais e eles dizem, ó, mas Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando neles. Não, não é o Espírito Santo, mas um demônio manifestando. Vamos lá. Você não deve dizer, mas Senhor, quando ele é um demônio. Então você tem que expulsar o demônio deles. Portanto, há um monte de coisas que penetrou na igreja de hoje, que não são de Deus, que não são do Espírito Santo. Eu acredito e vejo isso. Eu viajo ao redor e vejo muitas coisas e, especialmente, as manifestações. Coisas como, ó, é o Espírito Santo, mas na verdade são demônios se manifestando. Lá você não deve dizer mas Senhor. Você deve expulsar o demônio. Então, precisamos tentar de tudo pela palavra de Deus. Eu vejo que devemos construir sobre duas coisas, o Espírito e a verdade. Se você só ir pelo Espírito e experiências sobrenaturais, você pode ser enganado e pode dar errado. Nós vemos isto. Não, temos de ter o Espírito, mas também a verdade, a palavra de Deus. E o que eu disse aqui antes sobre esta experiência, eu falei em línguas, eu tive uma visão, o Espírito Santo, para muitos cristãos, é errado. Mas, ei, leia a Bíblia, leia o livro de Atos. No livro de Atos você lê aquelas coisas como eu disse. Então, porque alguém está enganado em alguns aspectos, não significa que nós deveríamos jogar tudo fora a respeito do Espírito Santo. Isto é o que vemos. Porque há algumas pessoas do outro lado da igreja hoje que dizem, não, nós não queremos isso. E assim, jogam tudo fora. Eles acreditam que estão construindo na palavra, mas eles não estão, porque se eles estivessem realmente baseando-se na palavra, sua vida também se pareceria com o que lemos no livro de Atos. Então, o que eu quero na última reforma, meu ministério, e que eu acredito para que Deus me chamou, é unir o Espírito e a verdade. A palavra e o Espírito. Nós precisamos construir sobre isso. Para nós cristãos, ser um discípulo de Jesus é viver uma vida sobrenatural. Acho que falei na lição 2, que Jesus não é uma religião, ele veio com a vida. O cristianismo não é uma religião como qualquer outra religião. Isso é a vida sobrenatural. Eu posso dar um testemunho. Pouco tempo atrás eu estava em um programa de televisão na Dinamarca, onde eu estava junto com um famoso judeu e uma famosa muçulmana. Ela era uma política muçulmana radical, muito bem conhecida na Dinamarca. E nós três, eu, muçulmana e judeu, falávamos sobre homossexualidade. Houve um caso do qual conversávamos sobre nossas crenças. Eu falava sobre o que a palavra estava dizendo. Depois, eu estava junto com esta muçulmana, sentado e conversando. Eu disse para ela me dizer a respeito de suas experiências. O que você tem experimentado com Deus? Diga-me. Ela disse, oh, eu tenho um sentimento bom e eu sinto que isto é certo. Quando estou junto fazendo as coisas e rezando, eu sinto que é certo e isso me dá uma paz interior. Foi o que ela disse. Eu disse, ok, me conte mais. O que Deus tem feito? Como ele falou com você? Como é que ele te guiou? Como você experimentou coisas sobrenaturais? Conte-me mais. Mas ela não tinha mais a dizer. Por quê? Porque era apenas religião. Isso é o que muitos cristãos também dizem quando eu peço para me contarem sobre suas experiências. Oh, isso me dá uma paz e eu sinto que é certo. Diga-me mais. Mas eles não têm mais a dizer, porque para eles também é apenas religião. Mas Jesus veio com vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Para esta muçulmana, eu disse, ouça. Eu comecei a contar testemunhos e ela começou a perguntar. Por quase 2 horas eu estava apenas compartilhando um testemunho após o outro e ela perguntava sobre Deus e sobre a minha fé. Isto também se tornou tão claro para mim lá, que não é religião. Jesus veio com algo totalmente diferente. Mas muitos cristãos acreditam e muitos fora da igreja acreditam que cristianismo ou religião é como qualquer outra coisa. Mas há uma diferença. Se você encontrar um muçulmano radical, eles não têm qualquer coisa que, isto me faz sentir bem e acredito que é a verdade. Não há vida sobrenatural, não há testemunho. Então, quando nós falamos sobre a nova era, até existem algumas pessoas que têm fortes testemunhos lá, mas eles não se comparam com o que nós experimentamos. Eu tenho muitas pessoas da nova era, do mundo oculto, que estão vindo para mim porque o que eu experimento é muito mais real do que qualquer experiência deles. Sim, eles veem alguma cura, mas não o mesmo poder como nós fazemos. Sim, eles experimentam alguma coisa, mas não a mesma força que nós fazemos. Apenas alguns dias atrás, eu recebi um telefonema. Eu estava há 1 mês atrás numa biblioteca. Ao sair da biblioteca para casa, ouvi alguém perguntar à bibliotecária onde podia encontrar alguns livros sobre a vida sobrenatural, ovnis e coisas assim. Ouvi ele dizer isso e saí. Lá fora, eu experimentei o Espírito Santo dizer, volte, volte. Então eu voltei, fui até ele e conversamos sobre Deus e Jesus. Eu podia sentir que ele estava muito interessado no sobrenatural, mas ele não estava interessado em Jesus e no cristianismo. Mas conversamos um pouco e dei-lhe meu cartão. 2 dias atrás, ele me ligou e disse, Torben, eu preciso falar com você. Nos conhecemos há 1 mês atrás e eu estive pensando sobre isso. Creio que você foi enviado por Deus. Porque 3 dias antes de você aparecer, eu gritei, Deus, se está aí, mande alguém até mim, ajuda-me, estou doente. E então você veio. Ele disse que ele não é muito disso, mas havia algo que era diferente, de modo que ele queria se encontrar comigo. Amanhã encontrarei. Ele continuou, eu tenho muitas empresas, eu dirijo um carro grande, eu tenho muito dinheiro, mas eu não sou feliz. Não, você não é feliz. Ele precisa de vida. Ele teve muitas experiências sobrenaturais, mas nada comparado ao que nós experimentamos. Então, quando eu for até ele, irei só para compartilhar alguns testemunhos e ele vai ver que aquilo com que estamos vindo é mais do que apenas ir a uma igreja e ser um membro. Jesus veio com vida. Um dos equívocos quando se trata sobre o Espírito Santo é que há uma diferença entre experimentar o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Eu conheço muitos cristãos que se arrependeram para com Deus e têm obtido uma experiência sobrenatural por isso. Você experimenta o novo coração quando se arrepende. Eles ficam, uau! Agora eu tenho o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo também está no arrependimento. O Espírito Santo também trabalha no batismo nas águas. Mas você ainda precisa ser batizado com o Espírito Santo? Portanto, há uma diferença entre vir à fé pelo Espírito Santo. Ninguém pode vir a Deus a menos que o Espírito Santo os atraia. Há uma diferença entre vir à fé pelo Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele falou sobre arrependimento. Mas havia algo que ele não poderia fazer. A nova vida ainda não iniciara. Mas, depois da cruz, algo quebrou. O pecado foi colocado sobre ele, para que agora pudéssemos vir e obter um relacionamento com Deus por Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, veio para seus discípulos em João 20, 21 a 22 e disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Acredito que eles nasceram de novo, o novo nascimento da mesma forma que experimentamos depois da cruz. Eles receberam o Espírito Santo. Mas ele ainda diz aquelas mesmas pessoas que receberam o Espírito Santo para esperar na cidade até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, há diferença entre vir à fé pelo Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Muitos têm mal entendido isso porque eles acreditam que têm tudo. Porque eles têm uma experiência espiritual. Se olharmos para Jesus, sempre olhar para Jesus, o Espírito Santo não foi apenas no batismo de Jesus com o Espírito Santo. Jesus também foi concebido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que precisamos nascer de novo pelo Espírito. Ele foi batizado com o Espírito Santo, também precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Ele amadureceu, ele experimentou sabedoria e revelação pelo Espírito Santo, da mesma maneira que deveríamos. Ele venceu a tentação pelo Espírito Santo, da mesma forma que deveríamos vencer a tentação pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito para o serviço, da mesma forma que nós, quando recebemos o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito, caminhava em obediência em direção a Deus pelo Espírito Santo. Ele viu a morte em seus olhos sem medo pelo Espírito Santo, assim como nós. Ele curou pelo Espírito. Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo Espírito Santo, da mesma forma que somos ressuscitados para uma nova vida, pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é muito mais do que só falar em línguas, mas é isso também e este é o sinal, um dos sinais dos quais vou explicar depois. Mas é muito mais do que falar em línguas. O Espírito Santo é nosso ajudador. Quando Jesus falou sobre o que aconteceria quando ele fosse embora, disse que enviaria o Espírito Santo. Ele usou a palavra ajudador para o Espírito. O ajudador virá para você. João 14:16. Ele irá apontar para mim. Ele revelará a verdade para você, e a verdade o libertará. Ele dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo é parte de tudo. No livro de Atos, você lê que o Espírito Santo falou ao povo, eles tiveram visões e o Espírito Santo falou novamente. Em um lugar, você lê que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Portanto, não foi apenas com os primeiros cristãos que lhe pareceu bom. Não, parece bom ao Espírito Santo e a nós. Você lê sobre isso no livro de Atos 15:28. O Espírito Santo era uma parte da igreja primitiva. Mas, durante a igreja católica temos um grande sistema de igreja e o Espírito Santo se foi. E tem sido assim. Então, precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos não só nos arrependermos para com Deus e ser batizados em Jesus Cristo, mas nós também precisamos ser batizados com o Espírito Santo, que precisamos para viver nesta vida, viver pelo Espírito Santo. Esta é uma introdução ao estudo. Eu quero orar agora porque esse estudo é muito importante, porque temos muito medo e tantos óculos quando se trata do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a retirar os óculos. Deus, eu oro por este ensino e que me ajude a compartilhar esta mensagem. Eu oro por cada pessoa que assiste, que seja revelação para eles. Você os ajudará a sair de seus medos, de tudo que eles receberam pela religião, de tudo que entrou como falsa doutrina. Você lhes abrirá os olhos para ver o que a palavra está realmente dizendo. Assim, eles podem vir e ser batizados com o Espírito Santo e viver a vida sobre a qual lemos em sua palavra, em Atos. E ajudá-los a entender que também são chamados para sair e colocar as mãos sobre outras pessoas e batizá-las com o Espírito Santo. Então, me ajude a partilhar esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos sobre o Espírito Santo, quero começar com um pequeno contexto. Por que usou a palavra batizar com o Espírito Santo? Algumas pessoas têm problema com isso pois a Bíblia diz que há só um batismo. E há, veja, batismo no Pai, Filho e Espírito Santo. Existe apenas um só batismo, o batismo cristão. Mas eu uso o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus e João usaram. A primeira vez que ouvimos falar sobre o Espírito Santo, ouvimos batismo com o Espírito Santo. Falarei mais disso depois. João Batista diz em Mateus 13:11: eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vou usar um monte de teologia sobre o que o batismo com fogo é. Alguém diz, ei, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo e mais tarde temos que ter um batismo de fogo. Eu não vejo isso onde eles dizem ser uma coisa e outra. Eu creio que é com o Espírito Santo e com fogo porque o fogo é a nossa limpeza, o fogo é se unindo a Deus. Ser unidos com o fogo de Deus, você não pode parar de dizer às pessoas sobre Deus. Isso foi o que João disse sobre Jesus. Jesus, então, viveu sua vida aqui na terra e, depois que ressuscitou, ele veio aos seus discípulos. Você lê em Atos 1 que ele veio aos seus discípulos, dando muitas provas de que ele estava vivo. Ele deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa, dom, de meu Pai, da qual lhes falei. Qual dom? Aquele dom que lhe falou. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo as mesmas palavras. Ele disse mais tarde: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então João estava falando que Jesus, que viria depois dele, batizaria com o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele veio novamente a seus discípulos. Ele tinha soprado sobre eles e disse a alguns deles: recebeis o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, ele disse: espere na cidade até que vocês tenham sido batizados com o Espírito Santo. E depois que ele ressuscitou, ele veio e disse: em poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E você lê como isso aconteceu, o que Jesus disse em Pentecostes, em Atos 2. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles. Vamos olhar isso mais tarde. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro se levantou em Pentecostes e falou algo muito interessante sobre uma profecia de muitos anos antes, do profeta Joel. Ele disse: isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Oséias, seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É muito interessante o que acontece aqui. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi algo que foi profetizado há muitos anos. Era uma parte da nova aliança, como vimos na última vez quando falamos sobre Ezequiel e outros profetas como Jeremias, que viria um novo tempo em que Deus dará um coração novo e colocará um espírito novo em nós. Ezequiel 36:26, era o que eles profetizaram lá. Quando o Espírito Santo veio, não quando o arrependimento, batismo em água e a cruz aconteceram, mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas, Pedro disse: isto que está acontecendo agora é o que foi profetizado por Joel e outros, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. Então ele falou: eles vão profetizar, eles terão visões, eles terão sonhos. Na Velha Aliança, antes que isso acontecesse, tivemos o profeta que podia ouvir de Deus e profetizar. Na Velha Aliança, temos o sacerdote que podia entrar na presença de Deus. Mas agora, Deus fez algo novo. Ele derramou seu Espírito sobre todas as pessoas. Será que todas as pessoas quer dizer cada pecador? Não. Aqui, todas as pessoas significa todo mundo que recebe. Poderá ler isso depois. Ele derramará seu Espírito sobre todas as pessoas e profetizarão, eles terão visões e eles terão sonhos. E eles também farão outras coisas, falarão em línguas, curarão os enfermos. Nosso problema é que colocamos as coisas em uma caixa. Pensamos que deve ser exatamente como lá, portanto, filhas profetizarão, homens jovens têm visões, velhos terão sonhos. Eu tenho muitos sonhos de Deus. Isso significa que eu sou um homem velho? Se perguntar aos meus filhos, eles dirão: sim, papai, você é velho. Mas tenho 37 anos agora. Tive sonhos por muitos anos. Mas também tenho visões e também profetizo. Então, quando Pedro disse isso, não era para colocá-lo numa caixa. Ok, você deve ter a visão ou, se você é mais velho, você deve sonhar sonhos, ou se você é jovem você deve profetizar. Não, não é nada disso, mas nós colocamos tudo em caixas. Ele só queria confirmar que o Espírito de Deus será derramado sobre todas as pessoas. É muito interessante, porque depois que ele falou sobre Joel, ele disse, Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou vocês serão batizados com o Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa Pedro está falando? A promessa do Espírito Santo. Então, quando Pedro levantou-se no dia de Pentecostes, ele disse: arrependei-vos, sejam batizados na água, e receberão o Espírito Santo. Que Deus prometeu pelo profeta Joel e outros profetas, que nos dias finais ele derramará o seu Espírito sobre todas as pessoas. Todas as pessoas que se arrependerem e forem batizados receberão o Espírito Santo. Todo mundo que se aproxima de Deus vai receber o Espírito Santo e eles profetizarão, terão visões e sonhos, curarão os doentes, expulsarão demônios e viverão esta nova vida. Assim, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foi o cumprimento da profecia que Deus falou por meio de Joel e de outras pessoas, que Deus iria criar algo novo, onde Ele daria o seu Espírito em nossos corações. Nós viveremos a nova vida livre do pecado, falarei disso depois, e nós profetizaremos, vamos ter visões, vamos sonhar sonhos, viveremos a nova vida pelo Espírito. Ele disse que esta promessa sobre o Espírito Santo e a salvação é para você e todo mundo que Deus chamar no futuro, você, seus filhos e os filhos de seus filhos. Mas agora nós temos pessoas na igreja dizendo, não, não, não. Tudo cessou. Em seguida, eles tomam Coríntios 13, onde ele fala que um dia o falar em línguas e essas coisas cessarão. Sim, um dia cessarão. Um dia nós vamos vê-lo face a face, conforme Coríntios. Veremos Jesus como ele é. Então, nós não precisaremos de ninguém para curar os doentes, porque o teremos. Todo mundo vai ser curado. Nós não precisaremos falar em línguas para obter mais conhecimento e compreensão e ser cheios com o Espírito, porque nós o teremos. Não precisaremos profetizar e levá-lo a nos falar porque o teremos. Um dia teremos Jesus e ficaremos na frente dele. Tudo será bom e vamos vê-lo face a face. Mas alguns dizem que aquele dia é quando tivermos a Bíblia, então só precisamos da palavra e não precisamos disso. E isso é religião. Tomamos um versículo fora de contexto e dizemos que tudo cessou, tudo parou com os apóstolos. Mas esta é a promessa. Esta é a promessa da salvação, esta é a promessa do Espírito Santo, esta promessa é para vocês e seus filhos e toda a gente que Deus está chamando. Que Deus vai derramar seu Espírito sobre toda a carne, assim eles profetizarão, terão visões, falarão em línguas, terão sonhos, curarão os enfermos. Você não pode dizer, ok, nós só queremos essa parte, queremos apenas a salvação e nós não queremos isso. Isso é religião. Para a igreja primitiva, ser batizado com o Espírito Santo foi a promessa, era o que Deus tinha prometido, foi o cumprimento da palavra que foi profetizada muitos anos antes pelo profeta Joel e Ezequiel, que ele nos daria um novo Espírito dentro de nós e assim por diante. Assim, o batismo do Espírito Santo não é algo extra, como se você apenas quer ser batizado para um ministério, e disser, mas todos nós somos salvos e não precisamos disso. Me desculpe. Eu não vejo isso na minha Bíblia. É muito errado se você entendeu que era isso que a igreja primitiva pregava. Se você não receber esta vida, eu garanto que sua vida nunca será como lemos no livro de Atos. Precisamos nos perguntar, sobre o que queremos construir? Queremos ser parecidos com a igreja católica? A reformada? A batista? A metodista? Ou queremos viver com Jesus, da mesma maneira como lemos na Bíblia, no livro de Atos? Esta é a palavra. Porque se você dizer, eu quero construir sobre a igreja católica, ok. Mas será parecido com isto. Se você disser a igreja luterana, seria assim. Se você disser a igreja batista será diferente. Se você disser a igreja pentecostal, seria deste jeito. E porque você diz igreja pentecostal, Torben, se eles têm o Santo Espírito? Sinceramente. Muitas igrejas pentecostais hoje não são mais pentecostais. É como qualquer outra, o Espírito se extinguiu. Mas nós precisamos viver pelo Espírito na vida cotidiana. O Espírito Santo também tem algo a ver com o pecado. Porque Jesus veio para nos salvar de nossos pecados e precisamos do Espírito Santo para viver a vida santa. Precisamos ser batizados e viver pelo Espírito para viver a vida santa. Romanos 8 está falando sobre alguém que está vivendo pelo Espírito, que recebeu o Espírito Santo e que está vivendo por ele. É como se eu te disser, você não deve pensar em elefante. Não pense em elefante. Pare de pensar em um elefante. Você está pensando em um elefante mesmo que te proíbe de pensar em um elefante. Mas você está fazendo isso agora. Você não o fez há 2 minutos atrás, mas quando eu disse que você não está autorizado a pensar em um elefante. Em seguida, você começou a fazê-lo. A muitos cristãos tem sido dito o tempo todo o que eles não têm permissão para fazer. E eles tentam se concentrar no que eles não estão autorizados, em vez de se concentrar na nova vida. Porque quando você está no fogo, quando você está unido com Deus pelo Espírito Santo e você vive essa vida, então você está focado na nova vida. Você está vivendo a nova vida e é uma vida emocionante ser guiado pelo Espírito. E há muito mais para focar. Então você não pensa no pecado, pois está cheio com outras coisas. Mas muitos não têm a vida espiritual. E porque eles precisam de algo em vez do pecado, algo novo, eles estão lutando o tempo todo com o pecado. Essas pessoas precisam ser batizados com o Espírito Santo, precisam ser guiados por Ele. Em seguida, eles são tão cheios de Deus e do Espírito Santo que eles não têm tempo para olhar para trás. Eles não têm tempo para pensar em um elefante ou pensar no pecado. Leia Romanos 8 e 12 a 16. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, como vamos colocar à morte as obras do corpo? Nós o fazemos pelo Espírito. Se andarmos pelo Espírito, não estamos sob a lei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai, o Espírito clama. Se você olhar, é como gritar quando você se encheu com o Espírito Santo, você é cheio e algo sai de você. Se você vai para o grego e para o texto, é como o Espírito gritando Abba, Pai. Nós temos visto as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo dizerem, Abba, Pai, e começam a louvar a Deus. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. 1 Coríntios 12 e 13. Assim, o batismo do Espírito Santo é a revelação, o cumprimento da profecia que veio muitos anos atrás. Efésios 1 está dizendo que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, que nós vamos receber um dia. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele é nossa garantia. O Espírito Santo é a última coisa disso. Se nos arrependermos, e formos batizados em água, receberemos a promessa que foi dada há muitos anos, que Deus derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne. Assim, o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa pentecostal. Não é só para as pessoas pentecostais. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com a promessa que Deus nos deu, a profecia, a nova aliança. Quando Pedro estava lá, ele disse, o que está acontecendo aqui é o que tem sido profetizado há muitos anos, uma nova aliança, que Deus salvará o seu povo e ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E o povo ouviu isso, se arrependeram e foram salvos pelo arrependimento, batismo em água e, claro, eles receberam o Espírito Santo? Assim, para receber o Espírito Santo na igreja primitiva era normal. Era uma parte dela e deve ser o mesmo hoje. Eu vi centenas de pessoas receberem o Espírito Santo. Frequentemente, quando eu encontro pessoas, eu lhes pergunto, você recebeu o Espírito Santo quando veio para a fé? Muitos dizem, não. Então eu oro por eles, e eles recebem o Espírito Santo, e eles são batizados com o Espírito Santo. E nós precisamos entender que isto é o que a palavra está dizendo. E você tem que se perguntar, sobre o que eu quero construir? Eu quero construir sobre minhas tradições religiosas ou sobre o que a palavra está dizendo? E como muitas outras coisas, a que você vê o problema com nossas caixas hoje? Porque eles não estão construindo sobre a palavra. Eles estão construindo sobre uma base errada e muitas pessoas estão enganadas hoje. Por isso que um ensino como este vai provocá-los. Mas é tão claro. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado há muitos anos. Agora vamos passar através do livro de Atos e ver como isso aconteceu. A primeira vez que você vê o Espírito Santo vindo sobre eles foi em Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, 120 pessoas, num só lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2:4, todos eles. Eu quero aproveitar e mostrar que havia 120 pessoas reunidas. Quantas dessas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas? Todos eles. Cada um. Então, Ser batizado com o Espírito Santo é uma promessa para todas as pessoas. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, 120 pessoas. E todos os 3.000 ficaram cheios. E eu creio que todos os 5.000 também. Todos foram batizados e cheios com o Espírito Santo na igreja primitiva. Por que deve ser assim? Mas nós temos uma doutrina hoje que diz que talvez seja só para algumas pessoas. E eu não estou incluído em algumas pessoas. Não. Esta é uma promessa para todas as pessoas. Em Pentecostes, todos eles começaram a falar em línguas. Línguas é uma linguagem. Existem diferentes tipos de linguagens, diferentes tipos de falar em línguas. Eu falo em línguas agora. Falo em inglês, mas a minha língua nativa é dinamarquês. Mas há também uma linguagem sobrenatural que eles falaram no dia de Pentecostes. Quando eles falaram, pessoas de outros países, que normalmente não poderiam falar a língua deles, puderam entender o que eles estavam dizendo. Isso também é algo que acontece hoje. Tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que receberam um idioma que eles não sabiam. De repente, eles sabem. Ou eles experimentaram o Espírito Santo vindo sobre eles e eles começaram a falar. E quando eles começaram a falar, eles falavam em línguas, mas as pessoas de outros países podiam entendê-los. E quando eles vieram até eles depois para lhes perguntar o que tinham dito, não entendiam a língua um do outro. Assim eles não sabiam que essas pessoas os entenderam. Há algumas semanas, eu orei por uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas pessoais. Esta é uma das línguas, que explicarei depois. Primeiro, ela falou assim. Depois, ela começou a adorar a Deus. Depois, ela começou a falar em outro idioma e saíram algumas palavras dela. Eu não sei se foi uma experiência de momento ou algo que continuou. No dia de Pentecostes, o foco era que as pessoas de outros países entenderam o que eles estavam dizendo. Eu acredito também que, é claro, eles tiveram o falar em línguas pessoais, onde você não fala ao homem, mas a Deus. Eu explicarei sobre isso mais tarde quando vermos o que a Bíblia diz a respeito. Mas o que eu quero focar é que todos receberam o batismo do Espírito Santo. A próxima vez que lemos sobre isso em detalhes é em Atos capítulo 8, com Filipe. Eu quero dizer algo antes. Porque Filipe foi primeiro para Samaria. Filipe estava indo apenas para ajudar com as mesas, com coisas práticas. Mas por causa da perseguição, ele foi jogado em um avivamento. Ele foi para Samaria, muitas pessoas foram curadas por meio dele e muitas coisas aconteceram. As pessoas vieram à fé e foram batizadas em água. Filipe não era perfeito também, ele não sabia tudo e só foi para ajudar com as mesas e, de repente, ele estava em um avivamento. Então, ele não orou por eles. Ele não fez isso, mas não significa que devia ser um apóstolo para orar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo ficou cheio do Espírito Santo por um cara chamado Ananias, que era apenas um discípulo. Mas, novamente, há pessoas que constroem doutrinas sobre o que eles acham que a Bíblia está dizendo. Um reavivamento aconteceu, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então, os apóstolos foram lá. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Atos 8 e 15. Esta é a mesma maneira que eu faço hoje. Eu vou a muitos lugares onde há novos crentes, mas onde os antigos cristãos não oraram por eles pelo batismo com o Espírito Santo, porque eles não sabiam como isso funcionava ou talvez eles não tinham recebido. Eles se arrependeram e têm o batismo em água, mas não o tinham recebido. Então, quando eu chego, sempre pergunto, vocês receberam o Espírito Santo? Se não, eu faço o mesmo que os apóstolos. Você não precisa ser um apóstolo para orar pelas pessoas. Só queria confirmar isso. Então, aqueles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8 e 15, 16. Então, eles chegaram àquelas pessoas que eram crentes, receberam o arrependimento e o batismo na água, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso também mostra que arrepender-se e ser batizado em água não é o mesmo que receber o Espírito Santo. Não, são três experiências diferentes. Você é batizado em água e se arrepende para com Deus, isto pode ser ao longo de um período, talvez você não pode dizer exatamente o momento certo em que aconteceu, Mas você sabe o momento certo que foi batizado em água, porque isto não é um período. Aconteceu no momento exato a mesma coisa com o batismo do Espírito Santo. É também algo que acontece assim. Eu quero perguntar, como os apóstolos souberam que aquelas pessoas que estavam lá ainda não haviam recebido o Espírito Santo? Como eles souberam que eles não foram batizados com o Espírito Santo? Pois há sempre um sinal quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Há sempre um sinal. Assim eles souberam que eles não o receberam. E lá eles impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Qual é o sinal? Nós não lemos ali que sinal era. Lemos no livro de Atos que todo mundo começou a falar uma nova língua. Falaram em línguas. Talvez fosse as línguas em que as pessoas os entendiam, não sabemos exatamente. Ou era um novo idioma que nós não sabemos. Apesar de não lermos o que aconteceu, lemos que houve um sinal. Algumas pessoas diriam, sim, o sinal é o arrependimento e que viveram uma vida santa. Não, não era o sinal lá. Por quê? Se o sinal de que eles tinham recebido o Espírito Santo era o arrependimento e a vida santa, então eles teriam que esperar um mês ou dois para ver esse sinal. Mas aqui, quando eles colocaram suas mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo naquele segundo em que eles impuseram as mãos. Não 2 meses mais tarde. Eles não poderiam ver isso. Aconteceu naquele segundo. Havia um cara chamado Simão, ele viu isso. A Bíblia diz, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8 e 18 a 19. Então ele entendeu que essas pessoas receberam o Espírito Santo naquele momento que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. E ele também sabia que isto não era só pelos apóstolos, mas todos podem fazê-lo, de modo que ele disse, eu também quero essa capacidade de modo que todos que eu colocar minhas mãos receberão o Espírito Santo. O problema não era que ele não poderia obter o Espírito Santo e recebê-lo, mas que seu coração não estava correto diante de Deus. Porque você não pode comprar o dom de Deus com dinheiro, você recebe o Espírito Santo de graça. Jesus também disse uma vez que você recebeu de graça, que você deve dar de graça. Eu acredito que ele também falou sobre o Espírito Santo que viria mais tarde, que nós recebemos o Espírito Santo de graça. Nós não pagamos dinheiro por ele e nós damos o Espírito Santo. Como é que vamos dar o Espírito Santo? Por imposição de mãos. Então, no segundo que eles colocaram suas mãos, eles receberam o Espírito Santo? Cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós dizemos que sim. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sim. As pessoas devem receber o Espírito Santo quando nós colocamos as mãos sobre elas. Sim. As pessoas recebem o Espírito Santo quando nós colocamos as mãos sobre elas. Sim. Isso acontece toda cada vez que nós colocamos as mãos sobre elas. Sim. Sim, elas recebem. Se elas entendem do que o Evangelho se trata, se elas se arrependeram e estão prontos para fazê-lo. Se entendermos do que se trata, nós oramos por elas para receberem. Existe sempre um sinal? Sim. Assim, só porque você talvez não vê isso em sua igreja, porque você não vive esta vida, não significa que isto não é a verdade. Lembro-me da primeira vez que orei para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Eu era um cristão talvez há 6 anos. Aconteceu uma vez. E, em seguida, talvez com umas 10 pessoas aconteceu de novo. Eu orei por muitas pessoas e acontecia. Às vezes isso acontecia, outras não. Mas quando eu comecei a entender o que a palavra estava dizendo, que fomos chamados para batizar as pessoas não só em água, mas com o Espírito Santo, e que isso acontece por imposição de mãos, então comecei a entender que esta promessa é para todos. Todos. Eu comecei a orar por pessoas em fé. Impor as mãos e esperar que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. E eu posso dizer agora que no começo não era assim. Mas no ano passado, eu acreditei que todo mundo que eu tivesse tempo para sentar-se para explicar, foi batizado com o Espírito Santo. Espero que isso aconteça. Espero que as pessoas não só se arrependam, não só sejam batizados em água, mas eu espero que elas sejam batizadas com o Espírito Santo e que comecem a falar em línguas, em outros idiomas, que elas comecem a profetizar, que comecem a adorar a Deus. Elas choram. Há um sinal de que essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Deve ser tão natural para cada um de nós. Mas os óculos religiosos, a religião, a tradição, a cultura da igreja têm colocado a palavra de Deus fora de poder. Então hoje, porque há muitas pessoas que não veem isto acontecer cada vez como uma coisa natural, porque elas não têm essa experiência, elas constroem uma teologia sobre isso. E dizem, já cessou, é algo que cessou com os apóstolos. Ou eles dizem, não, não é para todos. Ou então, não, você é batizado com o Espírito Santo quando você é batizado nas águas e não há sinais. Nem todo mundo fala em línguas. E um monte de outras coisas. Sobre todo mundo falar em línguas, explicarei isso mais tarde. Então, novamente, precisamos voltar para o simples, como lemos no livro de Atos. No capítulo 10, Pedro foi à casa de Cornélio. Eles não eram judeus. Na mente de Pedro, eles estavam aprendendo o tempo todo, também através do livro de Atos. Eu não quero dizer que eles eram perfeitos o tempo todo. Porque se eles eram perfeitos, Filipe teria só orado para eles receberem o Espírito Santo. Então lembre-se que eles também eram novos e estavam aprendendo. Em Atos 10, Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo à casa de Cornélio. Pedro não imaginava, na sua teologia judaica, que os não-judeus podiam receber o Espírito Santo. Ele disse que a promessa era para todo mundo. Disse isso, mas não compreendia. Mas depois ele recebeu uma forte experiência na casa de Cornélio. Veja Atos 10 e 44 a 48. Eles eram gentios. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, Oséias judeus. Os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Porque agora eles haviam recebido o Espírito Santo como eles tinham, por isso, o que os impedia de serem batizados em Jesus Cristo. E a próxima vez que lemos que o Espírito Santo veio sobre as pessoas está em Atos, capítulo 19. Nós vamos ver isso um pouco mais tarde. Quando Paulo chegou a Éfeso, e ele perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo e eles não tinham. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Atos 19, 5 a 7. Então esses são os lugares na Bíblia que você lê em mais detalhes sobre como as pessoas receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre todas as 120 pessoas lá. Esta promessa é para todas as pessoas. Eles impuseram as mãos sobre as pessoas que receberam. Aqui, que desceu sobre todos os que ouviram a mensagem, no capítulo 10. E no capítulo 19, estavam todos reunidos, e havia 12 homens. Assim, a promessa do Espírito Santo é para todas as pessoas. Há sempre um sinal. Eles falaram em línguas, em Atos capítulo 2. Falaram em outros idiomas, pois as pessoas de outras línguas os entenderam. Mas eu também acredito em línguas pessoais de outras linguagens. Em Atos 8, havia um sinal sobre o qual você não lê qual é, mas houve um sinal. No capítulo 10, eles falaram em línguas e louvaram a Deus. No capítulo 19, eles falavam em línguas e profetizavam. Portanto, havia uma coisa que era comum a todos, que era falar em línguas. Às vezes eles falaram em línguas, e eu acredito que quando fizeram isso e as pessoas os entenderam, foi algo extra ali e aqui, eles falaram em línguas e louvaram a Deus. E lá eles falavam em línguas e profetizavam. Portanto, é como quando você é cheio. Eu tenho um copo aqui. Ele não está totalmente preenchido, somente até aqui. Se eu tomar mais água e encher o copo, ele irá transbordar. E eu acredito que ele virá do nosso mais íntimo ser como água viva. Quando somos batizados com o Espírito Santo, ele virá sobre nós e nos encherá e quando somos preenchidos em nosso interior, irá sair. Então, quando somos cheios, irá sair de nossa boca. A pessoa que fala em línguas fala em outra linguagem, fala em línguas louvando a Deus, fala em línguas profetizando. Você pode vê-lo? Isso é o que a Bíblia diz. Há sempre um sinal quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Mas eu acredito que há um monte de mal entendido porque em Coríntios há um versículo onde, nem todo mundo fala em línguas. Mas você tem que entender que existem diferentes tipos de falar em línguas. Por exemplo, Em Pentecostes eles falaram em línguas e uma coisa que você também lê lá, que você não lê em outro lugar, é que pessoas de outros países, nações com outros idiomas entenderam o que eles estavam dizendo. E eles ficaram tão chocados e espantados porque entendiam tudo o que eles estavam dizendo. Mas em Coríntios 14, 2 Paulo está falando sobre o falar em línguas. Ele disse, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então ele diz que todos que falam em línguas não falam com o homem, mas com Deus, porque ninguém pode entendê-los, porque eles falam mistérios para Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é tão oposto ao que lemos aqui. Aqui eles falaram em línguas e todos os entenderam. Aqui lemos que quando você fala em línguas ninguém o entende, porque você fala mistérios a Deus. Como Paulo pode dizer aqui que ninguém entende quando você fala em línguas, porque você fala mistérios, e lá você lê que todo mundo entendeu a eles. Porque há diferentes tipos de falar em línguas. A Bíblia diz em Coríntios que existem diferentes tipos de línguas. Há quatro, pelo que sei. Falar em línguas pode ser falar idiomas. Eu falo um idioma agora, o inglês, ou eu tento falar inglês, a minha língua é dinamarquês. Então, eu sou muito melhor falando em dinamarquês do que em inglês, mas eu falo uma língua. Eu tenho essa língua desde que eu nasci há muitos anos. Quando eu saí de minha mãe, eu nasci para o mundo físico. Eu aprendi uma língua e podia falar. Eu precisava aprendê-la, mas eu podia falar. Então, ao falar em línguas pessoais. Onde eu falo mistérios a Deus que você não entende? Ninguém entende o que estou dizendo. É entre mim e Deus. Esta é a minha língua. O meu falar em línguas pessoal. Acredito que isso é para todos. É o que você começa a falar quando é batizado com o Espírito Santo. Isso é línguas pessoais. Cada outro dom é para equipar a igreja. Você tem o dom de cura. Use-o para equipar a igreja, para ajudá-la. Não é apenas para você, é para outras pessoas. Mas quando falamos sobre o falar em línguas, o dom pessoal, é o único dom apenas para você, não para outras pessoas. E é por isso que Paulo diz quando estão juntos com outras pessoas, usem as línguas para dar uma profecia, para ter uma revelação. Use as línguas para dar algo para equipar outras pessoas também. Isto é o que ele está dizendo em 1 Coríntios 12, 14. Há também um outro falar em línguas que você viu no Pentecostes, onde eles tiveram uma língua física onde as outras pessoas entenderam o que eles estavam dizendo. Ou eles falaram em línguas, que eles pensaram que falavam em línguas, mas as pessoas que ouviram, entenderam. Eu conheço um cara que foi salvo enquanto ele estava na África. E havia uma africana que começou a falar fluentemente em dinamarquês com ele e ele ficou chocado. Assim, ele foi falar com ela porque ele contou a ela sobre Jesus. Mas quando ele chegou para conversar, ela ficou chocada porque ela não fala dinamarquês e não sabia nada sobre a Dinamarca ou sequer onde a Dinamarca fica. Ele a escutou falar dinamarquês, mas ela só estava falando em línguas. E através disso, ele veio para Deus. Portanto, aquele é o falar em línguas onde não estamos falando sobre as línguas pessoais, mas sobre as línguas que outras pessoas possam entender. E há também línguas onde dizemos que você fisicamente ganha uma língua. Ouvimos de pessoas que são missionários em um país e não falavam o idioma nativo, e Deus veio sobre eles e eles aprenderam em algumas horas ou imediatamente assim. Também ouvimos que isso está acontecendo. Portanto, há diferentes tipos de falar em línguas. Nosso problema é que nós tomamos um verso, não é todo mundo que fala em línguas e colocamos isso sobre todos os tipos de línguas. Não é todo mundo que fala línguas diferentes. Isso não é algo que podemos apenas fazer. Eu não posso pegar alguém que quer ir para a China, orar por ele e ele começar a falar chinês. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso dar a ele esse dom, isso é com Deus. Mas eu posso dar-lhe o Espírito Santo para que ele tenha o falar em línguas pessoal. Paulo está falando sobre línguas pessoais e ele disse, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14 e 18. Eu acredito que falar em línguas era um dos segredos atrás da forte vida de Paulo com Deus. Assim, na próxima vez que eu falar sobre o Espírito Santo, vou focar em algumas das coisas que Paulo experimentou. Mas o segredo por trás de vida de Paulo era que ele falava muito em línguas. Isso é também o que eu faço, eu falo muito em línguas, e o que eu encorajo a todos a fazerem. Eu só quero dizer que para falar sobre Coríntios, eu não quero passar por toda a carta, eu só quero explicar o capítulo 14. Você pode lê-lo mais tarde. Há muitos equívocos sobre Coríntios. O equívoco é que Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto. Essa era uma igreja que, conforme Paulo, está muito aguçada no dom. Eles estão usando o dom o tempo todo. Ele escreveu a carta a eles e não a uma igreja luterana, ou católica, ou metodista, ou batista. Ele escreveu a carta aos coríntios. E na carta àquelas pessoas, ele disse o que disse. Se Paulo estava escrevendo a outra igreja, ele diria algo diferente. E é aqui que muitos se perdem na teologia. Temos que entender de quem é a carta, para quem é a carta e por que ele está escrevendo o que ele está escrevendo. Paulo escreveu a essa igreja que está falando em línguas todo o tempo. Quando eles estão juntos, só falam em línguas. Paulo disse, ei, quando eu venho a vocês, é melhor eu falar 5 palavras para que as pessoas possam ser equipadas do que 1000 palavras em línguas. Se você acabou de começar a falar em línguas agora, as pessoas não entendem isso. Ele também disse que se você falar em línguas e chegar algumas pessoas que não são crentes, que não sabem o que está acontecendo, vão dizer que você é louco. E nós usamos isso hoje e dizemos, olha, não devemos falar em línguas quando estamos juntos. Não, não. Paulo também disse que você pode falar em línguas com Deus, você e Deus e, em seguida, você pode obter uma revelação e ter algo para compartilhar. Mas nós temos tanto incompreendido o que Paulo está dizendo. Nós tomamos a carta de Paulo aos Coríntios e usamos contra a palavra de Deus para dizer que não é todo mundo que fala em línguas e que nós não devemos falar em línguas quando estamos juntos. As pessoas me perguntam, Torben, você fala em línguas quando está junto com outros crentes? Sim, eu falo. Mas então você é antibíblico? Não, eu não sou. Mas a Bíblia diz que você não deve falar em línguas. Não, não. A Bíblia diz que se todos nós nos levantarmos e falarmos em línguas, e isto é o que estamos fazendo traço, as pessoas pensarão que somos loucos. Quando estamos juntos, como crentes, estamos juntos com a família. Não há incrédulos lá, então estamos juntos sabendo o que falar em línguas é. E nós só falamos em línguas, é muito natural nós falamos. Eu e Deus estamos falando, e estou orando em dinamarquês também. Eu posso fazer isso, eu e Deus. Mas então, quando eu oro, às vezes, eu não oro em voz alta, para que todos possam ouvir tudo e eles não podem ouvir o que eles mesmos estão orando. Eu só oro, eu e Deus. E, em seguida, eu recebo uma revelação e compartilho com os outros. Então eu recebo uma visão e aí eu compartilho. Assim, eu falar em línguas me ajuda a obter a revelação, para obter a profecia, para entender o que Deus está dizendo. Portanto, use o falar em línguas. Quando Paulo está dizendo que lá vem um descrente, profetize sobre ele. Porque se todos profetizarem sobre ele, verá que Deus está lá. Portanto, há uma ordem nisto. Deixe-me explicar. Estive em uma reunião onde muitas pessoas estão em pé falando em línguas. E usam isso para ter uma revelação. Se alguém recebe uma visão, eles falam muito alto para todo mundo para compartilhar a visão. Mas eu não falo alto em línguas. Eu só falo, eu e Deus. Eu não tenho medo, não importa se os que estão ao meu lado verem que eu estou falando em línguas porque eles também estão. E quando recebemos uma visão, nós a compartilhamos em voz alta. Então, às vezes há alguém que fica em pé e que fala em línguas muito alto. É diferente, por isso então, todo mundo fica em silêncio. Eles fazem isso porque esta é a língua que tem de ser traduzida. Não traduzida. Mas interpretada. Uma vez, era um homem que falou assim e quando ele deu esta língua, eu soube que era eu que tinha que interpretá-la. Então, quando ele terminou, eu comecei a falar em dinamarquês para que todos entendessem o que Deus acabara de falar por este homem. E, às vezes, chega um descrente que é ignorante sobre o falar em línguas. Nós explicamos o que é falar em línguas, então ele entende isso e agora ele não é mais ignorante. Agora ele sabe do que se trata e falar em línguas se torna um sinal para ele. Então, se você entende essas coisas, como funciona, que às vezes é outro idioma, outras vezes, são línguas pessoais que você utiliza para obter uma revelação para que todos possam entendê-la, às vezes, é um ou dois de cada vez, onde há língua para ser interpretada. e fazê-lo apenas quando há alguém que pode dar a interpretação. Se você entender todas essas coisas e entender como isso está funcionando na vida cotidiana, também entendo que a igreja primitiva não era uma igreja como a que temos hoje. Eles eram pequenas igrejas domésticas onde os irmãos, cristãos, estavam juntos. Às vezes eles falavam alto em línguas e não tinham medo disso, mas quando chegava lá um descrente ou ignorante sobre isso, eles precisavam parar e conversar com ele a respeito. Se você entender tudo isso e, em seguida, ler Coríntios, você vai entender de um novo jeito. De repente, você vai ver do que tudo se trata. Mas se você está em um contexto luterano, católico ou reformado, e você ler Coríntios, você nunca vai entender o que Paulo está dizendo. Isso é quase o que ele está dizendo aqui. A carta de Paulo, 1 Coríntios 13, tem sido muito mal interpretada. Isto é também o que Pedro está dizendo. Ele está falando sobre Paulo em 2 Pedro 13, 16. Ele diz, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, quando falamos de Coríntios e sobre as cartas de Paulo, Pedro está dizendo que há algo na carta de Paulo que é difícil de entender, que os ignorantes e instáveis entendem mal. Você é ignorante e incapaz de entender o que Paulo está dizendo, se você não vivê-la. Se você não vive esta vida, você não entende isto. Então você vai construir uma teologia sobre isso. Mas quando vocês se reúnem e alguém recebe uma visão, alguém profetiza, alguém que fala alto em línguas e alguém que vem com uma interpretação delas. Se experimentar esta vida, não terá problema com o que Paulo está dizendo. Mas se você não tem essa vida, então construirá uma teologia a respeito. E aí você vai se perder, e você vai dizer, não é para todos. Não, deve ser assim, não, ele deve ser assim. Mas se você realmente deseja construir em Coríntios, então você precisa profetizar toda vez que um descrente entra. Então eles verão que Deus está lá, vão cair de joelhos e adorarão a Deus. Mas, você faz isso? Não, mas você usa a escritura para dizer, não, não é assim. Então, novamente, se você não experimentou o que é um falar em línguas pessoais, onde você pode falar, também quando está junto com outros, em línguas, você e Deus. É o falar em línguas pessoal. Mas não fique no púlpito na frente de todos os outros, apenas falando alto, fazendo isso como a única coisa que você sabe, porque você não está equipando as outras pessoas. Mas você pode falar em línguas. Então você pode usá-lo em conjunto com profecias e outra coisa para você poder equipar as outras pessoas. Se você ainda não experimentou o falar em línguas pessoais, nem que às vezes aparece um estrondoso falar em línguas, onde todo mundo fica quieto e alguém tem que vir com a interpretação das línguas, se você não entende que há diferentes tipos de dons, você vai entender mal o que Paulo está dizendo. E este é o problema que a maioria das pessoas que se perdem na carta de Paulo se perdem, porque eles são ignorantes quando se trata dos dons espirituais. Mas quando você vivê-la, é como qualquer outra coisa, se você primeiro viver a vida e depois ler a teologia, ler a palavra, se tornará muito mais real, porque agora você entende do que se trata. Mas hoje, infelizmente, há pessoas que tomam uma coisa fora do contexto. Porque eles são ignorantes, são incapazes de compreender isso, porque eles não são batizados com o Espírito Santo, eles não vivem esta vida. Em seguida, eles tiram algo e dizem que falar em línguas não é para todos, que não há nenhum sinal, que o batismo com o Espírito Santo não é algo que você precisa, se você se arrependeu e foi batizado na água e tudo mais. Ok, eu quero terminar com algumas perguntas. Só para rever o que eu falei até agora. Arrependimento, batismo nas águas e o Espírito Santo, precisamos dessas três coisas. Ser batizados com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo foi o cumprimento da profecia de Joel dada há muitos anos e isso é para todos. Quando você for batizado com o Espírito Santo, você experimentará profetizar, terá visões, sonhos e uma vida sobrenatural. Há algumas pessoas que têm curado os doentes sem serem batizadas com o Espírito Santo. Você pode fazer isso, porque curar os enfermos tem algo a ver com fé. Mas quando você experimenta o batismo com o Espírito Santo mais tarde, torna-se muito mais forte. Vimos o batismo com o Espírito Santo, que há sempre um sinal que você o recebeu, Há sempre um sinal para que as pessoas em torno de você vejam que você já o recebeu, e isso é para todos. Ok, como eu faço isso? Se formos Atos 19, você pode ler que Paulo foi a Éfeso. Ao chegar, ele perguntou aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou vocês não foram batizados com o Espírito Santo? Foi algo que ele perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram que não, eles não tinham ouvido falar disto. Então, Paulo começou a explicar do que se tratava. Em seguida, ele os batizou nas águas e impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. O que geralmente faço quando encontro pessoas é lhes perguntar: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês vieram para a fé? Na última sexta-feira, conheci um jovem e seu irmão. Quando eu o conheci, perguntei-lhe: você recebeu o Espírito Santo quando você veio para a fé? Você foi batizado com o Espírito Santo? Não. Você não fala em línguas? Não. Você é batizado na água? Sim. Ele tinha se arrependido e batizado em água. Mas ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo? Então eu lhe perguntei: ok, você quer isso? Não, eu não quero falar em línguas, isso não é para mim. Eu fiquei chocado. Por que ele disse aquilo? Por causa da religião. Se ele tivesse entendido o que a Bíblia estava dizendo, ele não teria dito algo como aquilo. Então eu tive que explicar como Paulo fez. Eu tive que explicar a partir do começo do que se tratava, como eu fiz agora. Então eu expliquei-lhe. Esse jovem andava com muletas, por isso, saímos depois e eu orei por ele e ele ficou curado. Um monte de coisas aconteceu, porque havia um músico que estava ao lado tocando e que o viu ser curado. Ele estava sorrindo e disse: venha até mim. Venha até mim. Fomos lá e ele disse: eu sempre tenho um problema no joelho, você pode orar por mim? E eu disse a este rapaz que tinha acabado de ser curado para orar. Ele orou por esse cara e ele foi curado. Em seguida, houve outro homem que estava vendendo jornais. Ele viu isso e disse: vem, vem, vem. Nós fomos até ele: eu tenho problema nas costas, você pode orar por mim? Porque ele viu o que aconteceu, eu deixei esse cara orar e ele foi curado. Assim, em 5 minutos, ele ficou curado com muletas. Ele jogou as muletas fora para andar, e orou por outros 2 que ficaram curados. Então ele estava em êxtase e eu lhe perguntei: e agora, o que você quer? Eu quero o Espírito Santo. Porque agora ele entendia que havia muito mais. Então nós entramos numa garagem, onde muitas vezes eu oro pelas pessoas em nossa cidade, onde não há muitas pessoas. Fomos até lá, eu tomei suas mãos, orei por ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Lá, ele começou a falar em línguas. O que eu fiz, então? Em seguida, fomos para casa e nos sentamos para conversar. Ele estava sentado lá e olhando. Eu perguntei: como você está? Eu estou totalmente transbordando. Ele estava cheio pelo Espírito Santo e ele falou em línguas. Quando ele falou em línguas, isto acabou de sair dele e ele disse: uau! Não sou eu quem está falando. Isso está vindo de lá. Mais tarde, ele escreveu uma carta à sua família inteira e também para mim. Ele escreveu que a partir de hoje ele decidiu seguir a Jesus. Ele disse a toda a sua família o que tinha acontecido. Ele disse a seus amigos. Ele foi para um pequeno grupo na igreja do estado, onde se reuniu para contar o testemunho. Ele voltará novamente para contar o testemunho e ele só quer seguir Jesus a partir de agora. Ele está totalmente mudado. Porque ele se transformou aquele dia. Porque ele tem a última coisa, ele tem o que ele precisava. Porque eu lhe perguntei: você foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse não. Quando ele disse isso, eu não esperei que Deus o fizesse, porque ele me ordenou a fazê-lo. Sim, mas é Deus quem batiza. Sim, ele faz isso por imposição de mãos. Quando nós colocamos as nossas mãos, Deus o faz. Ele tem nos mandado sair para batizar as pessoas, para sair pregar o Evangelho, para que eles possam se arrepender. Devemos batizar as pessoas para que Deus possa libertá-los do pecado. E colocar nossas mãos sobre eles para que Deus possa batizá-los com o Espírito Santo. Deus precisa de nós para fazer isso. Eu tenho visto centenas de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu faço isso muitas vezes. Por quê? Porque cada vez que encontro um crente, é muitas vezes como em Atos 19, onde algumas pessoas que criam não tinham a plenitude de Deus. Então eu lhes pergunto, vocês receberam o Espírito Santo? Se eles dizem não, eu apenas coloco minhas mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Eles estão pegando fogo e suas vidas são mudadas por causa disso. Como você faz isso? Eu os pego pelas mãos, peço para fecharem os olhos e então eu digo, apenas ore e depois de mim, vamos orar. Porque se você orar, Deus lhe dará o Espírito. É o que a palavra está dizendo. Quando Jesus saiu da água, ele orou e o Espírito Santo veio sobre ele. Então, eles repetem, Deus, eu te agradeço porque você virá com seu Espírito Santo, encha-me e batiza-me agora mesmo. E quando eu oro por eles, eu fico dizendo, Espírito Santo, agora. E eu experimento o Espírito Santo vindo a eles. E muitas vezes você pode ver em seus olhos, pois fazem assim. Então eu digo, abra sua boca, fale agora. Não fale inglês ou dinamarquês, não fale um idioma que você entende, só fale em línguas. Quando eles começam a falar, isso só vem para fora deles. Isso é o que lemos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Muitas vezes as pessoas pensam que funciona assim, ok, se Deus vai me dar o falar em línguas, ele vai mover minha boca. Às vezes, nós experimentamos vir muito forte, que só vem. Mas muitas vezes o Espírito Santo os enche, mas eles têm que falar. E tem havido muitos mal entendidos sobre como as pessoas recebem o Espírito Santo. Mas quando você tenta, é como qualquer outra coisa, você aprender fazendo. Havia uma mulher no Canadá que disse, eu sei que estava cheia do Espírito Santo, tive uma experiência onde o Espírito Santo veio e encheu-me, e eu estava adorando a Deus, mas eu não falo em línguas. Ok, se você estiver cheia do Espírito Santo, então você tem o falar em línguas pessoal porque isto é para todos. Mas eu não tenho isso. Sim, mas é no seu interior. Mas eu não consigo deixá-lo sair. Então vamos orar. Eu orei por ela e novamente ela ficou cheia do Espírito. Eu pude ver. Eu disse, abra a boca e fale. Eu não tenho isso. E eu ordenei a ela, fale. E ela começou a falar. Você podia ver que era apenas algumas palavras que ela falava de sua cabeça, não era de seu Espírito, era daqui de cima. Mas quando ela começou a quebrar o medo de falar, tum, o Espírito Santo veio sobre ela, caiu e ficou deitada falando em línguas. Ela foi liberta do medo. Alguém havia lhe dito que falar em línguas é perigoso, que é de Satanás. Para ela romper com isso, ela precisava de libertação. Algo teve que libertá-la. Em seguida, ela estava deitada falando em línguas. No dia seguinte, ela foi batizada em água, deu o seu testemunho e estava livre. Assim, falar em línguas é para todos. Se eu encontro pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, eu compartilho o Evangelho com eles e, em seguida, eu oro por eles. Se imediatamente após receberem o batismo do Espírito Santo não falarem em línguas, eu explico-lhes o que é falar em línguas. O Espírito vem sobre eles, mas eles têm que falar. Não é que Deus vai possuir a sua boca, eles têm que falar. Mas, novamente, nós não queremos que as pessoas só digam um monte de palavras, todo o tempo. Queremos que as pessoas recebam a partir do Espírito. O que costumo fazer é, agora vou orar por você, diga algumas palavras. Talvez 3, 4 ou 5 palavras. E se você sentir depois de dizer algumas palavras que está vindo de sua cabeça, você simplesmente para e eu oro mais. Então você diz algumas palavras de novo. Porque nós não queremos que venha da mente, mas de dentro, do Espírito. Mas muitas vezes quando eles começam a falar em fé, de repente isso vem daqui e rompe tudo. E quando vem de lá, eles sabem que isto é o Espírito Santo. Mas se as pessoas não experimentam o batismo ali, eu volto para a primeira e segunda etapas novamente, e digo, você se arrependeu? Conte-me sobre como você se arrependeu. Você tem um novo relacionamento com o pecado? Aí eu volto e falo com eles sobre isso. Se eles têm isso, eu dou o próximo passo. Você é batizado na água? Pois existem muitas pessoas de contextos luterano ou reformado que não são batizados na água. Não é fácil para eles receberem o Espírito Santo da mesma forma. Essas pessoas muitas vezes têm de enterrar a tradição errada, o ensino errado e elas têm de ser batizadas em água antes de receberem o Espírito Santo. Mas todo mundo com quem tenho trabalhado durante os últimos anos tem recebido o Espírito Santo e começam a falar em línguas, e alguns falam outras línguas, alguns profetizam e outros adoram a Deus. Há sempre um sinal. Como você recebe o Espírito Santo? Uma maneira é através da imposição de mãos. Hebreus 6 está falando sobre isso. O arrependimento das más obras, o batismo e a imposição das mãos são a fundação de um crente, sobre a qual Hebreus 6 está falando. Então, imposição das mãos é receber o Espírito Santo. Por isso, se você não recebeu o Espírito Santo, encontre alguém que o tenha e deixe-o pôr suas mãos sobre você. Assim você será batizado com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Então, você é chamado para impor as mãos sobre as pessoas para que sejam batizadas com o Espírito Santo. Como qualquer outra coisa, você aprende fazendo. Você pode ficar temeroso no início, mas depois que tiver feito isso, muitas vezes saberá como funciona. Outra forma de receber o Espírito Santo é que você pode orar sozinho. Quando Jesus disse, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Lucas 11:9, em grego, quer dizer, pergunte, continuar a perguntar até que seja dado a você, procure, continuar buscando até você encontrar, bater, continuar batendo até que seja aberto para você. Isto é o que ele está dizendo. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E mais tarde ele está dizendo que um filho está pedindo um peixe, seu pai não lhe dará uma cobra ou, se lhe pedir um ovo, ele não lhe dará um escorpião. Assim, ele disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13, não tenha medo, se você pedir o Espírito Santo, Deus não vai te dar um espírito errado. Ele diz isso aqui em Lucas 11. Se você pedir pelo Espírito Santo, Deus te dará o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que devemos ser como crianças, mas nós complicamos as coisas por causa da nossa religião e doutrina. Minha esposa não tinha um monte de doutrinas, mas quando ela tinha 11 anos, seus pais foram batizados com o Espírito Santo e ela também queria isso. Então ela entrou no quarto e pediu a Deus, Deus, dá-me o Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas e ela foi mudada a partir daquele momento. Ninguém pôs as mãos nela, ela era como uma criança pedindo ao Pai, dá-me o Espírito Santo. E ele o deu. Isto é o que nós precisamos, voltar à simples palavra que lemos na Bíblia, não devemos complicar as coisas. Precisamos voltar e fazê-lo em fé, e veremos que o que lemos na palavra é o mesmo hoje. Sei que é um ensino longo e quero terminar agora. Se através deste estudo, você perceber que não tem o Espírito Santo, ou que não tem uma experiência forte. Eu quero dizer que todos pelos quais orei, quando são batizados com o Espírito Santo eles têm uma experiência forte. Eu não tive essa experiência porque ninguém estava lá para me dar. Eu só comecei a falar em línguas lentamente e eu não tinha certeza se era realmente Deus. Mas eu sei que é Deus agora, porque mais tarde eu tive uma experiência forte. Assim, a minha experiência não foi exatamente o mesmo que o deles. Mas agora eu tenho isso. Eu quero dizer que eu não sei onde você está, talvez você não é batizado com o Espírito Santo, talvez você tenha recebido o Espírito Santo, mas você não fala em línguas por causa de seus óculos e tradição. Se você realmente tem o Espírito Santo pode falar em línguas. Não importa onde você esteja, eu quero dizer que isto é para todos. Falar em línguas é para todos. Viver a vida do livro de Atos é para todos. Se você não tiver o Espírito Santo, busque, ore e, peça, faça alguma coisa e receba-o. Se você estiver em uma igreja onde ninguém faz isso, vá a outra igreja, encontre outras pessoas que sabem sobre o batismo com o Espírito Santo e leve-os a colocar as mãos em você. Se você não tem ninguém perto de você, então ore e, acredite em fé e você receberá o Espírito Santo. É tão simples. Se você tem uma pergunta sobre isso, eu acredito que há um monte de perguntas, porque algumas dessas coisas são novas, me pergunte. Da próxima vez eu continuarei com ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero começar da próxima vez por responder todas as perguntas existentes deste ensino. Este é um assunto fácil de ensinar, mas é difícil porque vocês que estão vendo isso são de muitas origens e tradições diferentes. Então, alguns de vocês teriam problemas com alguns pontos e os demais com outras coisas. Para outros é tão natural que não terão nenhum problema com qualquer coisa que estou dizendo. Eu quero ter tempo para responder as perguntas. Então envie-as para mim e reservarei tempo na próxima lição para respondê-las. Agora eu vou apenas fazer uma oração e minha esposa vai cantar uma canção. Deus, agradeço por este ensino. Peço que abra os olhos das pessoas a este ensinamento e muitas pessoas entenderão o que você está dizendo a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu acredito e oro que muitos serão batizados pelo Espírito Santo, através deste ensinamento, Deus. Quando eles orarem com fé, você virá com o seu Espírito Santo sobre eles, em nome de Jesus, Deus. Te agradeço porque também aqueles que já têm, começarão a ser ousados e vão orar por outras pessoas para que possam receber o Espírito Santo, Deus. Eu oro para que venha trabalhar agora, também através da música de Lene, onde você usará seu Espírito Santo e todos que a escutam serão tocados por ela. Em nome de Jesus, amém.